andrecedesmoral.com.br. Em nome da Caranguejo, em nome do Esporte Best Brasil, Raqueiro Rihanna. Eu chorei demais, eu já corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Na tempestade o sol vem. O que faz pensar que depois de você não ia vir ninguém? Com a cada boca que minha boca põe a língua, com a cada roupa que minha mão boba tira, tu vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Com a cada boca que minha boca põe a língua, com a cada roupa que minha mão boba tira, tu vai descendo. André Cedês, o mural de Ibicoara. JG, sua mão do vale. Diego, você tem moral. Eu chorei demais, eu já corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem. O que faz pensar que depois de você não ia vir ninguém? Com a cada boca que minha boca põe na língua, com a cada roupa que minha mão boba tira, vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Com a cada boca que minha boca põe na língua, com a cada roupa que minha mão boba tira, vai descendo a posição. Paredão do Maninho.